Seção 16 de A Cidade do Vício. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. A Cidade do Vício de José Valentim Fialho de Almeida. A Indigestão, Parte 2. Rei Menelau era um magnânimo. Foi um magnânimo em todos os dias do seu reinado. Ante as súplicas dos que em Chusma cotidianamente afluíam às portas de palácio, nesse tempo de miséria lívida, o seu coração vertia sincero dó. O que o compadecia mais eram esmolarem a pé as pobres criaturas. E na catedral, de uma vez, quando uma velha lhe caiu em joelhos pedindo esmola, o monarca foi todo admirado da pobre não trazer luvas. Mandava dar a quem vinha restos do seu pantagruélico jantar, sem talheres para a camarilha, baixela de ouro cinzelado e 40 artigos de menu, intactos pela maior parte, e portas travessas vendidos depois aos ricos hotéis da cidade, donde vinha receberem os pedintes em serviços de saxe, apenas a esqueletos d'aves e peixes, de envolta com rodelas de limão e cascas de fruta, e esquisito à mesa o bom monarca, um fastio, para lhe captarem o apetite, condecorados e eruditos cozinheiros esgotavam-se em pastelarias de recheio fantasioso, molhos nunca sonhados, preparações de especiaria cara, o que vinha a custar rios de contribuições. O rei mal tocava num prato ou noutro. Quanto a beber, muita vez sucedeu erguer-se da mesa com olhos pequeninos, entoando coisas desavergonhadas de um certo naipe, aos beliscões secretos nas carnes de honor, com seu fiozito de baba mui patife no beiço. Dele dizia Marquês Fulgêncio então, paternalmente, coração de oiro, um nadinha piteireiro. Supliciados de miséria, como iam graçando vertiginosamente a fome e a moléstia nos burgos humildes da cidade, determinaram os pobres, por conselho da burguesia, implorar do rei quantos proventos este auferisse na venda do precioso livro de versos tão falado por esses reinos afora. No memorial que a palácio foram levar, todo escrito por um dudejante da geração moderna, frases equestres empenachadas de imagens, numa estrúpida de hipérboles, hirtos substantivos cambaleando entre adjetivos, como bêbedos entre cabos de polícia, trôpegos verbos remendados de prefixas e espinoteando em cambalhotas como arlequins. Empalhavam processionalmente os espantalhos clássicos com que a populaça se julga enobrecer e heroismar aos olhos dos ricos e poderosos, nos seus meses de jejum forçado. Ali se alegava o tradicional amor das blusas pelas monarquias, a coragem, valentia e esforços havidos em comum nas guerras contra o invasor, sofrimentos sem queixa, sangrados em inundações e subidas do milho. Enquanto o passo, nas recepções de circunvizinhos monarcas, caros e nunca assaz amados primos, valsava de calção curto, invertendo as barrigas das pernas nos derrancos do cotilão. Ali se chamava ao povo eterna criança, leão indomado, Prometeu cativo na rocha, Atlas e uma convergência de históricas calúnias, afinadas no sentido de surpreenderem a boca do cofre muito lampeiramente, é verdade, os centos de mil réis que rendesse a principesca edição de rimas e cascas. Três períodos, ou quatro, sobretudo, exalçavam com arte a mais patética, um certo rolão vulgarizado nas comidas pobres, que, pelos dizeres da petição, usava amassar-se com suores de trabalho, amarguras da indigência. Que vida, Jesus, que vida! E altas dosagens mais d'outros líquidos humanos, discreção dolorosa ao que parecia. Esse pão negro e duro, excelso senhor e rei, dizia o requerimento, é o dos que sofrem e trabalham em prol das indústrias e agriculturas pátrias. É o pão do povo, o pão da oficina, o pão da pobreza. Rudes canseiras logram ganhá-lo, suor de nossas frontes o amassa, mas alimentando o corpo, ele enche ao mesmo tempo a consciência de uma santíssima paz inviolável. À noite, sob os tetos das mansardas, quando a chuva, e assim o panegírico da broa, escorrido da pena do aldejante, luzido, esfregado de novo, tocando pratos e com porta-machados à frente, e em carriolas de estilo, passavam depois alegorias de instituto com diademas à fadista e ventres estripados de crina. Retórica que, para além de 3 séculos, havia já figurava em cortejos de pompa igual, elogios de sábios mortos, por exemplo, introitos de relatórios sobre os arrozais programas de partido político, cabeçalhos de testamento e não sei que homilias de quaresma. Oh, mas esse pão vem-nos transfigurado quando legitimamente ganho, e iguaria alguma de príncipe, por delicada que se antolhe, poderá igualar-lhe a salutar influência e excedê-lo em esquisito sabor. Justamente este trecho comprometeu a fortuna da pretensão, por deixar cogitativo nosso rei Menelau. Com que esquisito e magnífico de sabor, hein? E assim remordia ele sob os baldaquinos do trono, mexendo os dedos dos pés em folgadas babuchas de miçanga. Os cozinheiros do passo vão estancando os seus arsenais de receitas, sem que até hoje lhes tenha podido manifestar os seus méritos a minha real satisfação. Ora que estes funcionários nunca hão de fazer lulas a meu contento. E então que sinto um fraco positivamente por estas vassalas de caldeirada. Oh, os cozinheiros! Condecorá-los foi perdê-los. Desde que brilha no peito do chefe a comenda dos olhos verdes, vai a corte notando decadência nos fricassês. E pela minha santa padroeira, que era um papo de milho, o pedaço de galinha que ontem me serviram no jantar de gala. Também, tornou ele bruscamente, metendo os dedos enroscados de anéis pelas buracarias do manto, como hão de grosseiras gentes interpretar o paladar de um príncipe? Vêm todas de muito baixo para verem uma arte, e concluiu devagarinho no comer. O que mais serve a meu contento, ainda assim, é o cozinheiro da fazenda. Mas faz-me almoçar contribuições em sangue, quase cruas, de forma que, para as comer, todo me enojo a retirar-lhe de cima as peles de contribuintes, que sempre vêm agarradas com a violência da penhora. O caso é que me estragam o estômago e vou estando obeso e branco como uma abadessa. De vereadores e merceeiros rotundos poderão dizer os maldizentes que me trazem na barriga, mas sobre esta pança esferoide que irão conjecturar, senão que ando aqui a digerir o tesouro? Uma tristeza poética empanava-lhe a face de capadinho. Disse lentamente umas poucas de vezes, partindo as palavras como quem as esburga de sentido, amassado com o suor. Quase esteve a esboçar um gesto de nojo, recordando calceteiros e nobres incrustados de lama como animais de esgoto, e suando bestialmente, que dias antes vira numa rua enfileirados no trabalho como cativos no ergástulo. Mas continuou: iguaria de príncipe, por delicada que se antolhe, poderá igualar-lhe a salutar influência e excedê-lo em esquisito sabor. Fez de si para si. É talvez bom para diabetes esse pão celestial, e eu sofro. Esteve sem falar um bocado, e estralejando a unha grande de encontro aos caninos de lobo, ergueu majestosamente a face na crispatura de quem cisma aquela face histórica e rígida que a pragmática mandava nas quedas de ministério. Pois vou-me experimentar pão com suor, a ver que tal. Mordomo! Um janizário rapado à navalha, grandes colarinhos espicando o cerebelo. Libré doirada com bolotas de relevo e vastos lacis apopléticos de face, ergueu magistralmente o reposteiro, acto contínuo fazendo com a cabeça um arco de 180, O rei foi dizendo que prometesse alguma coisa aos do memorial. Tudo mesmo, mas ouça cá, para o ano que vem. Se gostarem de música, a banda toca o hino lá baixo no pátio. Mas ei, por minha espontânea vontade, não reverter o lucro das minhas rimas em benefício das classes famintas. Agora que elas tanto exaltam o pão, primeiro ganho e depois comido. Sim, diga-lhes que iremos ao Te Deum na catedral, se as colheitas forem capazes, que tencionamos não pedir mais dotação, nem autorizar aumentos de imposto além do duplo dos que vigoram. Olhe, mordomo, ria-se para eles, coitados, que passam mal, segundo infiro, e são fiéis e passivos vassalos, conforme afiançam no seu favor de tantos do corrente. Quanto ao dinheiro, temos pena, sim, verdadeira pena de pato, mas vê bem o mordomo. Ele tem destino, ó, oh, destino muito nobre e exemplificante. É que vamos comprar farinha, suar o suor do trabalho que dizem aí tão amaro e sublime. E com estas duas coisas amassaremos pão de que nos iremos alimentando. E a corte? O mordomo atônito, sem atinar com palavras de resposta, esteve lívido da assombro alguns momentos. E arquejava dentro da farda como um grande cágado na sua concha. Mas soberano senhor, aventurou ele, com medo de ver o projeto realizado. Que vai ser de vossa majestade com semelhante regime? Descansa, serei forte como um Hércules. Que vai ser da corte tão dessorada mesmo comendo a barba longa, forçada talvez a trazer lante, Jesus Maria? E baixa nos gêneros a semelhante abstinência, os salmões que meu sogro fornece, sem procura, apodrecendo para aí, a fruta que fornece meu genro desamparada, meu cunhado fornecedor de vinhos, quebrando como um acelerado vil, e minhas sobrinhas galinheiras, meu irmão com mercearia, e meus compadres, primos, primas. Ah, perdidos todos, desonrados, abandonados, e por cima, Vossa Majestade, não poderá sobreviver-lhes a pão seco. E o desgraçado, num desespero medonho, arrojava o chinó pelos mosaicos do salão. Pobre mordomo, fazia o rei comovido, aí está um que me adora sinceramente. E começou a mais linda ode sobre a amizade, endereçada ao servidor, inexorável, porém, na birra do pão com suor, e brandindo o cetro com sobrecenhos merovíngicos. Sim, comê-lo-ei, clamava ele, por todo o palácio. A honra me vai nisso empenhada, que os grandes exemplos do alto devem partir, quer virtudes no trono o meu povo, ostentá-las vou. E se morrer na luta, os cronistas poderão dizer, foi sóbrio e poeta. Chegava a roer pão duro como os cães, mas deixa versos de dar ciúme aos maiores gênios. Pobre diabo, convimos, mas grande rei, toca a suar. Ora, foi desagradável, muito desagradável, ao povo léu a recusa do dinheiro implorado. A fome subia por toda a banda desabusando a canalha ruim. Vinham trigos de longe a fabulosos preços, por terem sido vergonhosas as searas. Sucediam-se os roubos, as quebras fraudulentas, os adultérios e os suicídios. Nos cargos que pagava o Estado, afluía toda a sorte de frandulagem ignorante ou descarada, sorvendo os dinheiros na razão inversa dos serviços e dos méritos. Por vezes, quando algum desses se elevava por quatro discursos retumbantes e meia dúzia de intrigas hábeis, matilha de adeptos vinham rodeá-lo de pronto, conclamá-lo enfaticamente nas folhas, jurar que era ele o mais eminente dos contemporâneos, o melhor dos amigos e o mais probo dos patrícios, e assim se formavam pequenas cortes ambiciosas. De olho aceso, à mira do propício dia em que, levando de vencida as facções contrárias, pudessem de garra, adunca e maxila voraz trinchar no que de alimentício ainda restasse nesse esqueleto de nação. Dos baixos fundos ignorados da massa, viam-se romper de chofre criaturinhas verdes talhadas em cunha, desconfiadas, moluscoides, escorregadias, que já no ocaso de mocidades subterrâneas e suspeitas, sucessivamente furando, conseguiam a flor da celebridade afitar por fim os cornichos, na mira de alguma posição culminante. E surdos mineiros, exasperados pela vileza de longos anos famintos, apareciam certa manhã, ministros, sem ninguém saber por que modo, diretores de secretaria, primeiros magistrados, poderosos banqueiros, chefes de situação, e perguntava-se, sem ninguém responder, de onde eles vinham, como tinham podido impor-se, qual plano de conduta iam seguir, ou por que tenebroso fio de maquinação e filáusia se logravam incluir no circuito áureo da riqueza, da evidência ou da glória. Realmente, numa raça de cobardes, punham calafrios tais audácias de vampiros. E a ignorância e caquexia pública recuavam. De cada vez que as investia violentamente algum desses insaciáveis polvos, mortas as atividades, empobrecidas as famílias, assolado o país pelas quadrilhas de aventureiros políticos que nas ruínas das instituições se emboscavam a bilhar quanto viesse, a fome do povo breve correu a gama lançada entre a humildade e a ameaça, por não ter mais que perdesse. Se acontecia romper guerra nos seios de uma facção ou entre facções adversárias, medonhas revelações de infâmias cometidas davam um pânico geral. Vinha-se então a saber como fora pago tal transfuga, quanto custava tal empréstimo ou o que oferia tal funcionário. Por esses rasgões da fé protraída e da lealdade sonegada, o olhar mergulhava nas catacumbas da bancarrota, de cujos pilares pendiam enforcados, verde-negros, os cadáveres da honra e brio nacionais, e tinha visões de medonhas catástrofes. Depois, boatos sinistros em fotosfera, a cada lúgubre episódio, fundos falsos de calúnia, deboche e crime, cingindo em espiras de serpe reputações cafora veneradas, e por milhares engolfadas em podridão. Semelhante desordem partia as molas de jogo harmônico na vida da sociedade e da família. A boa fé cessava, morria o crédito. Cada qual, numa hesitação eruptiva, mirava de soslaio todo mundo. Estranhos, parentes, irmãos d'armas, pensando o contrário do que lhe era afiançado. Remordendo os beiços num sarcasmo furioso. E com esta ideia vibrando punhaladas sobre quem quer que se aproximasse. Tu enganas-me, ladrão. Como na lúgubre era feudal, o vasto sofrer pervertia as faculdades. Os loucos e maníacos eram aos milhares. Havia no desenho das cabeças predestinações de patíbulo. E essa melancolia negra de mocho que vem dos estados doentios, ralados por uma dor moral. Porque a rude batalha da vida que tudo exacerbava ia alterando em passo igual a fisiologia rítmica dos grandes centros, fazendo até exagerado e falso o testemunho dos sentidos, do que davam prova os laivos de literatura ou arte que tinham resistido ainda, malgrado as apatias dominantes. Assim, não eram raros os que, vencidos de tédio, morriam amaldiçoando tudo, os que migravam para não voltar, os que se reduziam à condição de imundos animais, e os que em seitas informes, desprezivelmente rotos, encarquilhados, perseguidos, vagabundos, por toda a banda pregavam absurdos e desvarios. No luxo dos ricos, notas de extravagância insolente davam medida de iguais desregramentos. As mulheres colavam os vestidos com relevos impudicos, imitando nos cortes figuras de peixes, borboletas e aves, num charivari de cores vivas e contrastes de gosto caraíba. Nesta agonia de raça trôpega, sem consciência nem vigor, se a recusa de Menelau fez mau efeito, a nova do pão amassado com o suor do trabalho, e após comida em palácio, parcamente, pobremente, como na loja mais fria do mendigo, longe de ser olhada como grotesca, vitoriaram-na em exemplo da mais sã filosofia. E entre essa gente, Menelau subiu ainda. Quando por toda a parte se espalhou que o monarca, num impulso de heróica bondade, pretendia começar a viver dos ganhos das suas habilidades particulares, o pasmo da massa foi extremo. Por se pensar que a amplitude deste capricho chegaria à doação voluntária e generosa de tudo que o rei anualmente costumava sugar às burras da nação, ter rei de graça, eis o pensamento ofegante nesse país da fome. E a lenda transfigurava a figurinha régia, num messias de estranha pureza e abnegação sem preço. Formou-se mesmo um partido político entre a juventude culta, tendo por lema um pedacito de broa e em guisa de programa arvorando as rígidas frugalidades de Esparta. O jornalismo, tomando conta do caso, atirou com ele aos escaninhos da província, numa galhofa de epítetos. Choveram sobre a coroa mais bênçãos e oferendas de polcas. As padarias coifaram-se pitorescamente de tabuletas, onde Menelau, coroado de espigas e todo nu como um deus de fábula, estendia olimpicamente os braços, mostrando pães saloios à posteridade. E de repente, outra nova correu de boca em boca, deixando os povos atônitos. Foi dizer-se que o rei ordenara festins por 3 dias, numa das suas quintas de prazer, para a inauguração da era nova que ia surgir. Esses festins teriam o cunho da mais estreita cordialidade. Seriam, porventura, um laço de amor apertado entre as grandes classes e o povo. Todo mundo ali se daria o tu da boa confraternidade sem reservas. E cada pé fresco, saracoteando-se nas escovinhas fadistas da sua condição, poderia, em caso, lhe fazer conta, beliscar os tríceps das gordas conselheiras decotadas ou correr o braço de envolta aos toutiços dos majestosos dignitários da corte. Dispensar-se-ia o toilette. Os militares iriam sem armas, os campônios levariam os seus barretes, as engomadeiras os seus capotes. Os mendigos a piolharia acessória. Nada de cerimônias. Bela sociedade. Nada de cerimônias. Somente, como preventivo contra expansões de temperamento cálido, se dava de conselho às damas não levarem braceletes, colares ou quaisquer adornos de preço. Se pedia aos agraciados de Veneras não trazerem placas cravejadas, mas simples pequenas fitas simbólicas da ordem, a que estivessem jungidos. Se esperava do cavalheirismo dos senhores gatunos, durante esses dias, a suspensão de escamotagens às bolsas e lenços da suar a que por desfastio eram dados, coisa pouca. Como também se pedia aos assassinos o obséquio de, por igual período, se divorciarem das suas navalhas. Não por se temer desaguisado, que era bem conhecida a fina educação, elevado caráter e alto nascimento de tão flamenga tropa, mas porque os ardores do sangue nacional fazem excitável o brio. Palavra puxa palavra, figurão boquiaberto está a pedir santa em pau mansa ao relógio. E daí, como uma pessoa é frágil sem querer alguma vez, enfim, nunca fiando, tanto mais que as festas ofereciam engodos da melhor confecção, fontes de vinhaça grátis, pão mole, a bela favinha, e pela noite fechada, ora, adeus, com moçoilas, salve-se quem puder. A cada poeta era permitido declamar trechos alusivos à obra de regeneração que se ia empreender. Haveria loiro para os célebres e vivazes, e Menelau mesmo fazia atenção de ler um bocado de grande efeito. Após os banquetes, danças nacionais, fogo de vistas, com os diabos, que magnificência! Diziam todos por toda parte. Mas enquanto tais alegrias veementes esfogueteavam assim nos clubes do pé fresco, extraordinárias batalhas se feriam em palácio, indômitas, torvelinhantes entre Menelau, que teimava democratizar-se ao limite naquele passeio às hortas, projetado e toda a soberba corte envergonhada de semelhante despautério. Porque, enfim, se o monarca descia do solho a fandanguear com batuleias de jaqueta e boca de sino, a ilusão ótica da majestade ficaria perdida de todo, visto ela residir na persuasão geral de que o rei por forma alguma podia ser um homenzinho à semelhança de qualquer outro, porém uma espécie de semideus como o Mikado japonês, meio mítico, meio incompreensível, meio velado e sempre complexo, vibrando medos de redor quem se aproximasse, participando as propriedades da tromba marinha, tendo os lampejos da centelha elétrica e em comunicação com os grandes espíritos errantes da sabedoria, da força e da justiça. Desgraça se algum vassalo sentisse a sua voz de cega rega, lhe adivinhasse caspa, lhe chegasse a supor forma e natureza ordinária, ou no grande polipeiro da real batata, contar viesse ter-lhe notado botões purulentos, como na penca do mais elefantíaco general reformado. Ah, sendo assim, a monarquia estaria perdida. Que iria ser, depois disso, do estranho limbo, vetusto e terrífico, da velha realeza superficialmente doirada, que respeito inspiraria a ela quando o mulherio, tocando-lhe nos veludilhos do manto, reconhecesse logo que eram de algodão e, pondo os olhos nos burguesins vermelhos do príncipe, entrevisse a rei por uma fenda, na culminância dos calos, algum prosaico resquício de piuga? Cautela, meu primo e soberano. Cautela, dissera Marquês Fulgêncio. Todo pera um vilho numa cabeleira empoada e profusa, assestando o lorgnon com requintes impertinentes. A experiência destes meus anos vos manda contar que o povo imagina os monarcas pelas efígies das moedas e estampilhas, cuidando que ele só tem em cabeça e de relevo. Conheço a fundo a predileção que dais às lulas, e de sobejo vos tenho mostrado quanta benevolência me inspiram essas pequeninas devassidões de paladar. Sois rapaz, sabeis evitar a azia pelo bicarbonato. Desde os árabes que a nossa família cobre do seu real apetite, aqueles animaizinhos filamentosos. Há mesmo em brasão de nossa casa uma caldeirada de lulas em campo de prata. Que demônio! Mas se por elas vos meterdes adentro, no banquete que intentais, a plebe verá que tendes intestino, ao contrário dos deuses. E o carrascão, precioso soberano, na nossa família, este sumo dá asas à língua, principalmente sendo por conta do lavrador. Lembrai-vos que os segredos de Estado devem ser invioláveis. Mas o rei ficou inflexível ainda, impaciente mesmo e desgostado, por ver que o não seguiam no único sistema de restaurar o amor do seu povo e fornecer completas provas do quanto ele seria capaz de se sacrificar pela felicidade dos súditos. Todos os meios de persuasão esgotados, o Ministério dos Antigos, que sempre caprichara impor o seu credo de rotina, secular e bárbaro, às passividades deprimentes da coroa, julgou digno pedir a demissão. Marquês Fulgêncio, que fora num canto esfregar as pálpebras corrugadas de cínico com cebola, volveu chorando aos borzeguins do primo, pedindo para ele morrer antes que transigir. E como urgia um profundo golpe político, foi chamado Partido Novo, e jorraram as reformas, começando pelos 3 dias de festa e reconciliação geral, consoante o programa em boato. Apenas publicado esse programa, violentas sobrecitações tetanizaram a cidade. Ninguém queria crer. O comércio teve medo. Fez-se luto entre os nobres, e o resto ria e farandolava em vivório descomunal. Embalde, as grandes classes mandaram deputações, de embate aos caprichos democráticos do monarca, fazendo-lhe sentir os perigos que havia numa popularidade jogada de tal forma. Meu primo e soberano, as tradições de nossos maiores, aventurava Marquês Fulgêncio. Os fornecimentos de meus parentes em atraso, dizia lacrimoso mordomo. As prosperidades desta gloriosa nação, entrou a dizer o alto comércio. E Menelau impaciente, não, não, não, apelou-se para a religião, e vieram os grandes mitrados de longas paragens implorar por sua vez, não, o poeta favorito mesmo, que via ameaçado o seu passigo revigorante. A mesa dos 40 talheres recebeu na face morta uma recusa formal, e os jornais, estamos sobre um vulcão, as armas, mas qual armas? O populacho que fazia os motins e intimidava os poderes estava do outro lado. E as festas tiveram lugar, aparecendo os ministros tunicados de amarelo e o rei com ramas de loiro no crânio e ricas sandálias cobertas de safiras e pérolas. Para chegar à campina, onde estavam postas as mesas do festim, atravessava-se o grande lago, calmo e magnífico como o Mediterrâneo. Era no tempo de maio, o céu fazia tenda de montanha a montanha e horizonte a horizonte. entre oásis de palmeiras, cedros, baobás e arecais ondulantes, pequeninas aldeias riam sobre as águas, entre reviravoltas de pombos e invioláveis cegonhas brancas, sagradas no país. Violentos revérberos de sol enchiam a marinha toda de arestas refulgentes, verduras de juncais por entre as ilhotas perdidas, úmidas massas de bosque em cujos mistérios estáticos dormiam formidáveis túmulos de heróis e reis bárbaros, sacudindo dos verandás arruídos tapetes de folhas e cascatas de flores. Acastelavam-se em volta titanescos cenários de serrania lascada, convulsiva, áspera, cor de lilás nos recovados à sombra, azul nas faces meio luminosas, e fulvas ou cor-de-rosa pelos espinhaços onde mais vivas diziam as incidências do sol. E mais longe, cada vez mais, nas últimas escarpas de silhuete apagada, fazia obeliscos a neve, enormes num cintilante cristal de facetas em flecha, espendurado de barrocais a pique, pela vertente dos desfiladeiros onde cabritos monteses balavam de cornatura demoníaca. Os pagodes cobriam-se dos seus chapéus de feltro, grotescos como clowns, repicando ao vento carrilhões fantásticos de campainhas. Então, num grande trireme escarlate, esculpido de quimeras de ouro, dragões alados, cães de fó com cetros na pata, o rei, no meio dos seus ministros, sob tendais de púrpura e ramos de oliveira, atravessou o lago nas asas dos remos, como num fim de mágica, apoteótico, enramado, entre barcaças onde a turba se apinhava para o saudar ao som de cantigas, que as guitarras repinicavam sob as unhas dos bailiões, em acompanhamento às rimas extraídas da real versaria. Bebia o rei por copos da antiga forma, como lera ser uso antigamente, o vinho que negritos vazavam d'alto, roxo terra, de belas ânforas lavradas de mascarões e relevos. Gritavam-lhe muitos: deixa provar, ó rei Nadio! E vá de risota na companhia. As barcaças levavam quem tinha querido entrar. Gente de acaso, gente de trabalho, mal vestida e grosseira. Menelau, na sua túnica de linho, a meio dos ministros, barriga proeminente e vasta, onde as pontas dos seus dedos mal podiam cruzar-se, afigurava assim coroado de verde destas galinhas cruas, expostas nas casas de pasto sobre ramilhetes de salsa, e a popa do trireme, um menestrel repetia-lhe as próprias composições. Derrotavam por esta e aquela aldeia, e mais povo em lanchões, adivinha, a engrossar a esquadrilha. Pai, diziam pequeninos, gentios de nariz arrebitado e face de cobre. O rei assoa-se as mangas com a gente, megeras de grenha revolta, pernas nuas, tanga de riscado, cabelosas de tromba, pasmavam que o rei não fosse de roca, como os ídolos da freguesia, e evaporado o encanto, as desilusões começavam, até que aproaram num desembarcadeiro pitoresco, onde colônias d'algas estendiam para a rocha súplices mãos de vergastadas e, a turba urrando, cantando, brandindo massas, agitando as penas da avestruz dos saiões, fazendo telintar braceletes de bronze nos membros e colares de dentes dos inimigos vencidos em combate singular, ia desembarcando em desordem, arco ao ombro, flechas à cinta, aos saltos sobre as frescuras da areia mole e salgadia. De pé no trireme, ia-os o rei passando em revista preguiçosamente, enojado do fartum que deitavam, perguntando se povo era aquilo, e no fim de contas, já dizendo mal a sua vida. Ninguém da corte o tinha querido acompanhar, nem o menestrel, nem Marquês Fulgêncio, o que amargou a sua benévola alma de criança, pueril, desequilibrada, sem firmeza, ao mesmo tempo fidalga e pusilânime. Lançado em plena campina, o banquete tinha simplicidades de menu, por tal maneira rústicas e primitivas, que os pés frescos entraram logo a murmurar, numa raiva de fome estimulada pelas emanações do lago. Para entalar uma bucha de pão com um meio litro de vinho, não valia a pena sair de casa, muito menos da cidade, Que diabo de rei era este somítego que nem se explicava ao menos com dois dedos de bife? Os gritos de carne, carne, puseram de sobreaviso o monarca. Forçoso foi mandar abater os bois que havia nas arribanas da granja, como os cozinheiros do passo. Orgulhosos da sua ciência e hierarquia, não tinham querido embarcar os convidados arregaçando as mangas e brandindo navalhões. Deliberaram eles mesmos fazer cozinha. E o arraial ganhou com isto episódios de efeito imprevisto, desordens carniceiras, alegrias ferozes de insaciável gula, como num acampamento de nômades. Por toda a planície acendiam fogueiras, subiam as árvores para cortar lenha, esfolavam e abriam pelo ventre corpulentas reses dependuradas nos galhos do pinheiral. Entre as cabelugens viscosas do mato, na exuberância das relvas, aqui, além, viam-se abalar mulheres em cata d'água, levando cântaros à cabeça, por trás das rochas, nos maciços de zambujeiro, alecrim selvagem, leitos de campanela, rosmaninho ou trevo. Lânguidos casais rompiam a socapa, recompondo furtivamente nos vestidos a desordem do amor partilhado. E Menelau paternal esfregava suas mãos prelatícias, rosnando. Ah, seus maganões! Toca fazer população! Cavalgando pipas que sem cessar jorravam outros, bebiam por grandes escudelas, olho turvo, maçã congestionada, arengando a oratória das tabernas e dos mercados. Mas o cheiro da carniça grelhada entre pedras que entrou a derramar-se no campo trouxe os primeiros desenfriamentos do apetite. Os urros e pulos redobravam. Magotes de gentil com vivas ao monarca, agitando ramos e farrapos. Lá iam em danças da africana, meio obscenas, meio bárbaras, diante da tenda régia desenrolando serpentes com vastas perspectivas. Num charivari de remoinhos e berros, em que se misturava o baço som dos pés descalços no chão. O festim começou na relva, por baixo dos pinheiros, aqui e além desordenadamente, com maltas de grossas fêmeas, colarejas, lavadeiras, donas de tasca, senhoritas da rabalde, deliciadas da arengar na presença do rei, todo o calão oficinal dos seus mestres. A título de exemplo, Menelau impusera-se comer apenas daquele nobre pão suado nas lides do trabalho, heroicamente tão saboroso e reconstituinte no rezar da petição que os populares tinham feito, e por simples comprazer de agradar, ia manducando a grandes bocados esse rolão salobro e maçudo como argamassa, que sabia a terra e a bafia. Por vezes, a droga vinha-lhe à boca num solavanco da azia. Lágrimas involuntárias brotavam de seus olhos pisados, enquanto o povo murmurava. Está comovido, Mariola. Querendo reanimar o monarca, os pés frescos tomavam liberdades da ocasião. Davam-lhe abraços em pleno ventre. Propunham-lhe jogar o homem, ou, no melhor dos calos, lhe iam ferrando pisadas esmagadoras, mascavando brindes com vozes de vinho, num chafurdar de insolentes cordialidades. Ao mesmo tempo, e mais isto o magoava, ouvia ele os versos que compusera em noites inspiradas, repetidos por bocas vinosas, corruptos de calão, intercalados de riso e facécias, e subia-lhe um desgosto de fúnebre reinar sobre tal balbuge de homens. Fulgêncio tinha razão. Tarde reconhecia isto o pobre Menelau, mas forçoso era parecer alegre, mesmo respondendo a brindes, que em vez de lisonjearem a sua divina pessoa, o estavam enxovalhando mais e mais. Com um riso lívido, marbreando-lhe a boca contrafeita, ele esboçava gestos que bruscamente se quebravam num asco. Respondia a palavras incoerentes e, pelas fauces da canalha, viam-se desaparecer os últimos nacos de boi e os últimos pichéis de vinho. Veio a noite. Nas sonolências do campo, os grilos crivavam o silêncio de silvos. E, como lâmpadas acesas para uma boda, já as estrelas pendiam na tenda palpitante dos céus. Londes translúcidas subiam do lago. Condensavam-se, subiam mais, ligeiramente apagando nas serras a chanfradura dos desfiladeiros e confundindo bastiões de rocha com as torres ásperas dos pagodes, pois a essa hora ainda, espapaçados por baixo das árvores, os pés frescos bebiam ou rolavam nos braços das suas damas. E como o rei quisesse voltar, muitos opunham-se, cercavam-no. Mais um pedacinho, amigo rei, por quem é, apertando-se-lhe em volta numa quadrilha de ratoneiros. A retirada foi quase uma evasão. Todos queriam embarcar no trireme. Muitos, em zigue-zagues, batiam no ombro de Menelau, dizendo, até sempre, ó coiso, explica-te cá com um cigarro. E o rei empava da broa comida, sentia-se asfixiar pausadamente, crescia-lhe o estômago dorido, e suores da angústia gelavam-se empastando-lhe os cabelos nas fontes. Tarde o seu arrependimento chegava, de haver transigido com a populaça e abdicado do orgulho dinástico que mantinha à distância. Essa vil raça de felas esquecera que a realeza, como o pau bichoso, dura podre muito tempo. Em se lhe não tocando, a sua travessia pelos versos fora ridícula. Querendo viver do triste pão das cabanas, tinha sido idiota. E como esponja embebida em líquidos, turgecia-lhe no estômago. Aquele rolão comido, desmedidamente, furiosamente, obstruindo-o num peso de metal que enregela e se mobiliza. Para o desembarcar, os ministros fizeram padiola, porque o monarca nem se podia mexer. E atrás, a turba esguedelhada, praguejava e mugia à luz dos fachos, na alegria indecorosa do vinho. Rubros clarões, então, descobriram os cães apinhados de burgueses, de chapéu sobre os olhos e mãos nos bolsos, rindo baixo uns para os outros e voltando costas quando passava o cortejo. Por vezes, do coração das trevas, rompia um dixote cruel, que instigava publicamente o escárnio. Incitando a revolta, escuridões gordurosas choviam das emboscadas, fervilhando rumores da ameaça. E subitamente, cortando o bairro nobre, Babilônia de fachadas álgidas, alpendres lúgubres e torres roqueiras com gradaria carcomida, Menelau viu bem que estava perdido. Nem uma luz nas frontarias, nem um viva na boca das famílias patrícias, que o viam passar com a turba multa de pés frescos. E a sua boca escaldava, o estômago crescia-lhe sempre, e esses lábios brancos murmuravam numa aflição, embuchado, o meu reino por uma botija de Sedlitz. Ai, pobre Menelau, quisera digerir pão ganho a trabalhar, como se de tal fosse capaz o seu estômago docioso, delicado, senhorio, dispéptico, que uma ascendência de pompas, costumes galantes e prazeres, somente educar a viver do pão dos outros. E aqui está como se foi de indigestão o bom rei Menelau, tão querido do seu povo, que todos os anos ainda agora há luto no dia da sua morte. E antes dele, 6 meses, ninguém trabalha de mágoa, o que também se dá nos 6 meses seguintes, apesar de muito laboriosos, todos os habitantes do pequenino país dos pagodes. Para acúmulo de pouca sorte, morreu sem admirar a rica palma, chifre e oiro, que pelos certames poéticos do outono, Montreal lhe endereçou em preito as folhas e cascas rimadas. Prêmio votado unânime pela nobre academia tolucina na secção Sujet livre, grand verro plus. A palma figurou muitos decênios entre as joias da coroa, mas fatalidade. Veio um dia a república que a fez talhar em botões para as cuecas de gala do presidente. Fim da sessão 16. Fim de A Indigestão.